Muitos experimentam a sensação de desdobramento, do espírito sair do corpo e acham que vão morrer por conta disso. Um fenômeno anímico, ou seja, um fenômeno do próprio espírito. Algumas vezes experimentam o balonamento, que também é um fenômeno que é estudado nos fenômenos anímicos e mediúnicos. A pessoa tem sensações indescritíveis, um pavor e um medo inenarrável. Então é muito terrível mesmo. Mas essas sessões normalmente só duram uma hora. As pessoas nos convidam a levá-las aos hospitais. Nós levamos, fazem uma bateria de exames, exames cardíacos, eletroencefalogramas, todos os tipos de exames são realizados e a pessoa está aparentemente plenamente saudável. Parece ser mais um transtorno psicológico, psiquiátrico, do que propriamente um transtorno biológico. Então, será muito interessante que a gente compreenda que deveremos utilizar o tratamento médico além do tratamento espiritual. Mesmo que seja sensibilidade mediúnica, necessitando, portanto, do estudo, do tratamento espiritual, o tratamento espiritual ele não dispensa o tratamento médico. É muito importante compreender isso. Então, vamos lembrar dessa afirmativa de vários expositores espíritas para que nós não sejamos levados pelo orgulho e não queremos usar o medicamento. Vamos usá-lo, sim. Pelo menos no período mais grave da doença, é muito importante a medicação e a psicoterapia vai nos ajudar muito. Outra hipótese que é levantada seria que uma das causas da síndrome do pânico seriam lembranças aflorando do nosso inconsciente. Lembranças que vêm, talvez, de vidas passadas que estariam armazenadas no nosso perispírito, que funciona como arquivo dessas lembranças, dessas vidas anteriores, e que, talvez, por um trauma, por um fenômeno, por um evento significativo, uma emoção muito forte, a pessoa pode ter aquele conteúdo aflorado. Pode, talvez, estar aflorando, inclusive, em pesadelos, em sonhos. E ela começa a ter lembranças de outras vidas ou do período que estava no mundo espiritual, na erraticidade, quando ela estava entre o intervalo de uma encarnação e outra. Então, nós iremos falar também um pouco sobre a terapia de regressão a vivências passadas. Nós tivemos a oportunidade de fazer um curso, o primeiro módulo, com um psicólogo junguiano, inglês, o Dr. Roger Wooger, que ministra no Brasil e no exterior vários cursos de terapia de regressão a vivências passadas. Esse é o melhor nome, porque a pessoa não lembra da vida passada anterior completamente, não. Nós vamos lembrar do episódio do trauma que tivemos em outra vida ou no mundo espiritual, que está aflorando na vida moderna, na vida atual. Então é como se fosse um iceberg que está do lado de fora do oceano apenas uma pontinha, mas que encontra na sua raiz, embaixo d'água, um problema grande em uma outra existência. E curioso que a maioria dos pesquisadores descobre que são mortes traumáticas que podem provocar essas fobias. Por exemplo, a pessoa teve uma morte pelo suicídio. A pessoa experimentou uma morte violenta num acidente de carro. A pessoa experimentou uma morte embriagada. A pessoa enfrentou uma morte através da tortura, deu desabamento de uma catástrofe natural, de um desencarne coletivo, um fenômeno que causou um impacto muito grande na mente daquela pessoa. E aquela lembrança de tão